controle e possibilidade de coordenar, aprovacionar 61142, vai direto para o Fox 08. Aguarde a coordenação, adicionando 1142. É 1142, sim, obrigado. Atacando a possibilidade de coordenação, vai autorizado sinal e ele é o 6 reporte estabilizado. É, confirma o DC 2000, fixo pelo Delta. Afirmo. Ok, vai chamar de participante. Decimal, chame Torre, 1-1-8, decimal 9-5. 1-1-8, decimal 9-5, voo no 610. Este é 3-1-4, cancelado as restrições de altitude, desce para 3.000 pés, ajuste chama 0-1-5. Ajuste no 0-1-5, cancelado as restrições de altitude, descendo para 3.000 pés, ajuste chama 6-1-4. Chama 07, direita, 1-2-1, decimal 9. Direita, 1-2-1, decimal 9, confirma? Confirma, 1-2-1-9, sabe? 4.510 inicialmente, ajuste chama 0-1-5. 4.510, ajuste aí, você. 1-9-6-4, canceladas restrições de altitude, desça para 4.000 pés, ajuste chama 0-1-5. 4.510, meia parte da Gol. 7-9. Liga o pouso, 1-6-2-0. Túlio, passeio 230, está totalmente visual o contrato, são 3 horas. Sente, passeio 230, tráfego adicional, posição de 1 hora, 2 milhas, rumo nordeste, cruzando nível de voo 120 para 4.000 pés, um bravo 738. Xenia 1142, autorizado direto Romeu Fox 08. Direto Romeu Fox 08, 1142, obrigado. Xenia 314, redução para 2109, desça para 2000 pés, autorizado sinal e alerta que se reporte estabilizado. Sim, reduzido para 210, nós descendo para 2000 pés, vai reportar estabilizado no LS X-ray, Xenia 314. Call that approach to Waco Data, FTL 2153, in level 1. FTL 2513, boa tarde, clear boss arrival, sent flight level 100. Boss arrival, flight level 100, FTL 2513, obrigado. Atatango Victor Silva Delta, completo sinal, chame torre, 118, decimal 95. 18, a bordo, tá, não, para o tramento. Autorizada, pistão no 7, vento no 60 graus, 8 nós. Lima, Golf, Tango, autorizado acionamento, chame táxi. Tá. Oi, boa tarde, Victor, Kilo Delta, estabilizado, violento. Victor, Kilo Delta, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso, o ajuste no 0 no 5. Sono 620, solo 30, direito, 121, decimal 9, salve. 21, boa. Kilo Delta, tráfego avistado, pouso autorizado, pistão 0, vento 1,60 graus, 8 nós. Propõe o cancelamento do Victor Kilo Delta, possível tratar do seu processo. Kilo Delta, plano, instrumento cancelado, os 3-1, autorizado por bar à esquerda, base pela direita, 1-7, reporte curta, final da 1-7. Ah, curta da 1-7. Acho que é Papa Golf, decolado aos 3-1, controle 19-8. Golf, 19-8. Controle Oscar Papagô. Papagô, possível. Decolou, corredor acerto, mil pés. Capitão, acho que é Papagô, condições visuais, 1 mil pés, ajuste em Salvador para referência 10, 15, reporte para a Roda Barra. Passará. Direção final da 1713 embaixo checado, pelo Delta. Aviscado, pouso autorizado, pistão 7, vento 150 graus, 8 mais. Autorizado, pouso 17, 150. De pouso é PAC 5. PAC 5 ativa by terra. Mexe. O gol no 964D, para 2 mil pés, ajuste no 0, no 5, livre LS, reposta estabilizada, número 2. Reposta estabilizada, 64 errou. Passarei do 2230, autorizado nível 160 como final. E graças, não, ascensão 160, 2230. Então 3367D para 4 mil pés, hoje chama 0 no 5. Passei um teto, então 3367. Airport Delta 513, descending on template level 080. John A. 0015. 2 Kilo Delta, solos 33 direita, PAC 5, ao estacionar, frequência livre. Estabilizado? Afirmo, estabilizado, Xenemia 3, 94. Tinha ético, plante aproximação, torre no 8, decimal 9, 5. Sorriso 295, Xenemia 3, 94, vamos lá. Muito boa tarde novamente, papapá Lima Rostão, toca 3 a bordo, para o táxi, visual para a nave que vai para o Rai Pé. Gente, após o táxi parquear, autorizado até a papá. E após a passagem do Vitor aqui no Delta, vai taxiar e retomará na papapá do Lima Rostão. 6314 na escuta da torre. Bom dia, 6314, visual na 10. Avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento no 40 graus, 7 nós, ajuste no 0 no 5. No 0 no 5, autorizado, pouso, Oceania 63, 04, 43. 6, ajuste em Salvador, no 0 no 5, reporte rotatório. Sono 1500, pé, no 0 no 5, reporte na rotatória, ajuste no 5. Ingresso na 17, o Lima Rufsan. Lima Rufsan, autorizado em ingresso, esquerda via pista, reporte alinhado e pronto, pista no 7. Destaque via pista, reporte alinhado e pronto, na 17, o Lima Rufsan. Meia dúzia 7, cresça para 2 mil pés, ajustando 0 no 5, livre LS, reporte estabilizado, número 3. 2 mil, livre LS, perdão no 0, reportar estabilizado, então, 3667. Airport ground to 513, descending and take flight level 060. clear now, level 60, Delta 251. Estabilizando o voo 964. Voo 964, ciente, complete aproximação, chame torre no meio, decimal 95. Obrigado. Airport Delta 513, inform, direct. 2 o'clock, correction, 10 o'clock, 11 knots. 2 o'clock, 11 knots, call miles. Southeast bound crossing 5,100 feet to 1,500 feet, Cirrus 22. I will cross 12,513, we have on the cast, thank you. E, Salvador, muito boa tarde, gol 1964, estabilizado, pastel Índia. Polo 964, ajuste no 015, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento 170 graus, meia dúzia de nós. Confio, obrigado. Alinhado e pronto na cabeceira 17, Lima Gonçalves. Gente, mantém a cabeceira 17, tráfego agora passou o externo para pouso na 10. Após o pouso, o tráfego será autorizado, o Lima Golf está bom. Sem problema, aguardando o pouso da aeronave na principal, aguardando na 1-7 de Manoel. 2230, chame-se para Recife em 126.0, termo 28.8. Passarei o 2230. Meu Vitor Índia Kilo, toma tráfego, posição de 9 horas, 3.8 milhas, rumo sudoeste, cruzando 6.500 pés para 6 mil pés, o Airbus 330 do Leto. Cliente do Castro Visual Comércio, Vitor Índia Kilo. Descending and descent at level 052. Level 052, Delta 513. Estando atento à possível esteira do 37 que pousou na 10, autorizada a colagem pista no 7, vento 160 graus, meia dúzia de nós. Ok, iniciando o centro da esteira, o Lima Gostão. Chené 6227 na escuta da torre? Na escuta? Pronto? Pronto. Cuidado alinhar e manter, pistão no zero. Do trânsito para decolagem sem parada, 6227. Decolagem sem parada. Preparando, 6227. Voo 1964, solo 40, libere a direita e chame solo em 121 decimal 9. 219, sim. Delta 513, descend to 2,000 feet, QNH 1015, cleared, IRS at 3, runway 10, come establish it. Well, clear now, 2,000 feet, QNH 1015, and I call it from establish, LS 6227, alinhar, decolagem autorizada, pista no 0, vento 150 graus, meia dúzia de nós. E o decolagem, CNM 6227, iniciando. Foi Salvador, gol 2009, pronto, espera pronto. Bateu, pode esperar, gol 2009. Torre, boa tarde, está 3367, bom dia, Serra Visual. 3367, ajuste no 0, no 5, continua a aproximação, aguardando pista livre. Não, olha como é que está, 3367. 19 da minha cliente, não vai. de Salvador, mantenha nível 170, dá presente voo e Bomed para interceptar a chegada Bomed 1 e reporte no nível de descida. Mano Bomed, já no nível de descida 4472. Gente, desse mantenha nível 050. 050, 4472. Salvador, muito boa tarde, papapá, Lima Golf Tango, decolou. Papapá, Lima Golf Tango, contato radar. Sua via saída Arbor para o nível 380. Tem condições de voar Arbor da presente? Afirmativo, sua condição de Arbor, vai manter a Arbor 1 como saída, mantendo o perfil subindo direto para o 370. 380, confirmo nível 380. Desculpe, 380. Puxa, né, 6227, pelo lado 42, controle de 08, boa viagem. 08, boa tarde. Controle, boa tarde, Xanã 6227, decolou, livrando 1500, na sua escuta, quando possível, Leda. Xanã 6227, contato radar na decolagem, suba para o nível 360, direto Leda. Direto Leda, da presente, 6227. Papá, Lima, Golf, Tango, Rio Elétrico. É só direto na proa, Lima, Golf, Tango. Salvador, eu passo ali do 2231. Gol 2009, autoridade Daniele, mantém pistão no zero. Daniele, manter no zero, gol 2009. Continua a aproximação, pistão no 7, reporte investigado da RIMAR. Previsto um 360 sobre a RIMAR. Isso é o tráfego na final da RIMAR. Então prossegue e reporte na vertical, iniciando 360 pela esquerda. Ciente, o vídeo do selo, 360 pela esquerda na posição rotatória. Mas sobre a rotatória, faça um 360 e reporte a interceptando na final da RIMAR 7. Ciente, o vídeo do selo. Então 3367, solo, as 44, direita 1219, solo. 2-9. Gol 2009, ao alinhar decolagem autorizada, pistão no 0, vento no 70 graus, 7 mais. Decolagem, pistão no 0, 2009. 3567 da SAM, ponto 0 da 10, ponto de decolagem imediato. Gente, SAM, mantém o ponto de espera. Mantém. 050, descida a mão no 0579. Portugato 513, are you establishing? I'm localizing, looking for the glass box in a while. 50 seconds. Roger, complete the port, contact tower 118-195. 118-195, obrigado. Guardião 01. Guardião 01, possível. Estava aí de Valéria em operação policial, para que todo o controle, vai manter no máximo 1.000 pés, descido. Gente, Guardião 01, condições visuais, 1.000 pés, ajuste para referência em Salvador, 1.0, 1.5. Mas reporte para o governo do setor. Setor. Guardião 513, I have inside clear to land 1A10, winds 170 degrees, 6 knots. Patrone, gol 2009, boa tarde, decolou. Gol 2009, contato radar, subiu ao nível 240, direto coral. 240 coral, 2009. Guardião 01, no controle de Salvador. Guardião 01, no controle. Agora escuta o Guardião 01. Tráfego posição de 3 horas, 4.2 milhas, mantendo espera nas imediações do CEASA, mantendo 1.500 pés, um Cirrus 2-2. Já fez pro tráfego na visão, mas não vai ter fim, vai ficar nesse setor aqui do Valério. Sete. Zero alinhando 1-7. Prossegue final da 1-7 aguardando autorização de pouso, Vitorino de Aquilo. Ciente, prosseguindo na 1-7, visão com tráfego na final 1-0. Salto 5, 1-3 on final, final 1-0. Ative? Salto 5, 1-3 final. Destino 0-1-5. 050, na proa 050, descendo para 2000 pés, 1-0, fazendo um ajuste do 4-4, o metro retrato. O controle voo 2009? Prossiga. Solicito 180 final, senhor. Tudo mantém a nível 180, foi direto coral. 180 coral, meu presidente, obrigado. Papa Charlie, Índia, é prossiga. Charlie, já confirme quantas milhas está em Salvador, tem quantas milhas confirmadas. Charlie, Índia, Eco, com frequência livre da presente para autocoordenação, reporte a 40 milhas do VR Salvador. 40 milhas do VR Salvador, retorna a Salvador. Para serviço de informação e alerta, agora o centro Recife 1260, alterno 28 decimal 8, bom voo. 1-2-9. On the right, 1-2-9, Epsilon, 2-5-3, obrigado, Lucas. Chico 67, Anemantir, pistola 0. Anemantir 1-0, Vitorino de Aquilo, avistado, pouso autorizado, pistola 7, vento 1-7-0, grau 7 notas. Pouso autorizado, Vitorino de Aquilo, 1-7. Faz o pulso, qual é o pátio? Vai prosseguir 4-5, até o horário dela estar. 10. 0-2-8-8, vai chamar a graça. Papá, papá, Charlie, Índia, Eco, controle. Confirma o código, está alocado? Código transponder, Charlie, Índia, Eco, 5012. Gente, reporte a 40 milhas do VR Salvador, Charlie, Índia, Eco. Chamei 6227, chame Centro Recife 128, decimal 35, alterna 123, decimal 80. 2235, 2380, boa tarde. Após o Tony, Animatei, pistão 0. Animatei, 1-0, vamos 256. Vitorino de Aquilo, solo aos 4-9, autorizado até o 4-5, ou estacionado, frequência livre. Tá. Autorizado até o 4-5, frequência livre. E o Cobra da presente, autorizado no 2-0. Controle Salvador, muito boa tarde, portaria 2590, com informação Tango. 02590, show controle de Salvador, sua identificação, vê se mantém a nível 050, ajuste no 015, via chegada Bomed 1. E aí, via chegada Bomed 1, autorizado no 050, com ajuste 2590. Azul 2791, desça para 4. Corrisão, desça para 2000 pés, ajuste no 015, livre elétrica, com estabilizado Azul 2791. Para 2000, livre LS 2791. 3567, boa tarde. Mandou uma passagem de táxi autorizado até a lógica, reporte para ingresso. Ah. Gente, então taxi até a entrada do Pátio 4. deixando a rocha livre para caso o seu cheque demore mais que o helicóptero para iniciar o táxi, aí já deixa a rocha livre. Autorizado o acionamento, chame táxi. Chama no táxi. Decolagem autorizada, pistola zero, vento 1680 graus, meia dúzia de nós. 2,5 meia de céu. Quanto espera da 1-0 está na minha 327? Após o gol, olhar e manter, pistola zero, 6327. Após o gol, olhar e manter, 1-0 está na minha 327. Azul 4462, complete aproximação, chame torre no 8 decimal 9, tchau. Sou 89, cima, boa tarde, 4462. Boa. Pessoal, boa tarde, 4462, está precisando do sinal X-ray da 10. Continua a aproximação, aguarde autorização de pouso, ajuste no 015. 10, 4462. 1256, decolado, 253, controle 198, boa viagem. Boa tarde, voo 256. Voo 256, contato radar, suba nível 370, direto para o Jambo. Jambo 2590, para o curso localizador, curva esquerda, curva 055, desça para 2000 pés, livre MS, reporte estabilizado. Esquerda 055, autorizado 2000 pés, reportará, prossegue 2590. Autorizado, pista 10, vento 190 graus, meia dúzia de nós. Autorizado, pista 10, 44. Chené 6327, decolado 55, controle 19-8. 27, contato radar, suba nível 240, direto coral. 240, direto coral, Chené 6327. Autorizado ingresso, pista no 7, reporte linha pronta. Oi, Salvador, o Oscar Mike Yang, acionado, 4 para o carro. Até a Oscar aí, reporte para ingressar, Oscar McKenna. Até a Oscar, Macaco. Vitoria Juliette, autorizada a decolagem pista 17, vento 180 graus, 7 nós. Autorizada a decolagem, 7 91 estabilizou. 127917, complete a aproximação. Chantorre, 118.95. 118.95, boa tarde. Direita 219, 4462. Torre Salvador, o azul 2791. Azul 2791. Boa tarde, ajuste no 015. Tráfego avistado. Pouso autorizado, pistão no 0. Vento 180 graus, 7 mais. Ciente, pouso autorizado 2791. Torre, voo no 184, ponte de espera da 10, pronto. Mantenha o ponto de espera, voo no 184. Tenho no 184. Pode esperar ingresso, reporte alinhado e pronto. Ingresso vai, reporte alinhado e pronto. Vitoria Juliette, decolado 58, proa do farol de Itapuã, chame controle 198. Proa do farol de Itapuã, chame controle 198, Vitoria Juliette. Salvador, Papatango, Vitoria Juliette, decolou de Salvador, na escuta. Papatango, Vitorinho de Juliette, condições visuais, 1 mil pés, reporte 40 barra, ajuste para referência 1015, Salvador. Juliette, 1015, Salvador. 13567, chame centro Recife em 126.0, alterno 28.8. 260-288, 13567, boa tarde. Boa. Voo 256, chame centro Recife em 125.45, alterno 26.85. 184 visual com a TR na final. Vou no 884 para visual. Firmo, no 884 após o tráfego da nacional da 10, autorizado a alinhar e manter, pistou no 0. Após a TR na final, está autorizado a alinhar e manter, vou no 884. Juliette estima Cairo em mais 30 minutos? Sim, vou ponto aos dois lados, Juliette. No 70 graus, 8 mais. Sim, tudo é com mais, fica mais. Controle, ouça 6327. Uno solo 01 no direito, 121 decimal 9 solo. 121 decimal 9. Ouça 6327. Obrigado. 4 é o alinhado, colagem autorizada, pistola 0. Vento 1 no 80 graus, 7 nós. Autorizada é colagem 1 no 0, 8 ativado. Oscar Mike Yankee decolado a 02, pro do farol, transfere controle 19-8. 19-8, pro farol, tá? Boa tarde, Papa Romeu, Oscar Mike Yankee. Oscar Mike Yankee, sob condições visuais, 1.000 pés, registro no 015, direto Manati. Continua fora, tá? Confirme, perguntou? É, passaram aí. É, o Oscar Mike Yankee vai manter 1.000 pés na cor de Manati. Passará a levanta de pé. 590, estabilizado? Está estabilizando no momento, 2590. Confere 2590, ciente, complete aproximação, chame torre no 8, decimal 95. 189, 2590, muito grato. 84. Passa o controle, voo 1884. Afirmo, AUS 03, controle 198, boa viagem. 198, 1884. Controle Salvador, voo 1884, boa tarde, passa 3.000 pés. 1884, contato radar, subanilo 230, direto Jamo. Direto Jamo 230, voo 1884. 02590 na escuta da torre de controle Salvador. Tem frequência livre do presente para autocoordenação. Ou. Vitorinho de Juliette, controle. Prossiga, Vitorinho de Juliette, controle. Apenas um tráfego a informar no setor. Charlie 150 em direção a Valença, mas estimando Valença mais 10 minutos fora dos corredores de Salvador, porém estimado bem próximo ao seu para Cairo. Você poderia informar ao que eu me informei? Está mantendo 2 mil pés, 2.500 agora. Salvador, Chalé 6327, para a descida, já em contato com o motor de ela. O Chalé 6327. Estado agora 1.5 milhas para a posição coral, mantenha nível 1.80, serviço a determinado, chame ideals 1.20, decimal 1, para a descida. 1.09 para a descida, mantém coral, Chalé 6327. Salvador, Chalé 6327. Charles Pouso, Alemanha, mantém um azul 4423. Estou abandonando 3, então, direto para Lipe. Autorizado direto para Lipe, desse mantém 1.500, ajuste 1.015, o Charlie India Echo. Pega 2590, fala de 07, o suficiente que livrou aí no pátio militar, estacionado, frequência livre. Boa tarde. Obrigado, boa tarde, 2590. Azul 4423. Azul 4423, autorizada, código. Estou no zero, vento 180 graus, meia dúzia de nós. Reclado autorizado, azul 4423. Boa noite, 284, chame-se Centro Recife, em 125, decimal 45, alterno 26, decimal 85. Boa. 545, 2085, boa noite, 24. Três aos 10, 198, boa viagem. 198, boa. Controle Salvador, boa tarde, azul 4423, decolou 1500, aleva ao nome. Azul 4423, contato radaço, vou nível 360, direto elétrico. 360, alerta 4423. Enquete, ciente, frequência livre da presente para de coordenação, bom. Azul 6908, informação Tango. Azul 6908, este é o controle Salvador. Aciona identificação, desse mantém a nível 050, ajuste no 015, chegada para o médio 1. Para 050-0015, médio 1, azul 6908. Contra 4, 7, 8, não posso esperar a próxima. 4778. Autorizado, linha de decolagem, pista no zero, vento 190 graus, meia dúzia de nós. A linha decola, 4778. Região 01. Prossiga. Nova decolagem na região de Valéria, e pés desse setor, se afastar, comunicar ao controle. Sete, Guardião 01. Salvador, parceiro 223, opera da 10, pronto. 2231, autorizado a alinhar e manter pistão no zero. E mantém pistão no zero, 2231. Tem 4778, decolado 14, controle em 119, decimal de 0. No VES. Obrigado, boa tarde, dando 4778. Decolado, dando 4778, perfil da FUCA. Tem 4778, contato radar, subiu 330, direto Jambo. Direto Jambo, parou 330. Saído 2231, informa que entramos em coordenação com o controle e o mesmo liberou a subida até o nível 180. Não precisa, para o perfil da MOM, porém a subida está liberada. Decolagem autorizada, pista no zero, vento 170 graus, meia dúzia de nós. Decolagem autorizada, pista no zero, libra-se então ao nível 180, passageiro 2231. Foi em MOP, se dá presente, chame sempre Recife 126, decimal 0, termo 28, decimal 8. Rapsu 260, 28, obrigado. Controle o Charlie F, passando Paribe, próximo a asa, visual com capa. Passar Ninja Eco, tráfego agora posição de 12 horas, 3 milhas. Mantendo sobrevoo nesse setor, mantenha 1.500 pés e chame torre salvador, correção. E voe rotatória da presente, aguardando chamar torre. Sim, voa na rotatória, aguardando pra chamar torre, esquece do tanque. Forme visual com medo, Charlie Jack. Já passará assim, visual com medo, Charlie Jack. Forme 2231. São de 11, correção, de 9 horas, 1.5 milhas. Cabeça do tráfego, 9 horas. Olha, passageiro 2231. 2231, contato radar, suba nível 180, direto. Correção, via saída MOM. 80, via MOM, 2231. E liberada restrições de altitude, passagem 2231. Liberada restrições de altitude, grafo 2231. Direto Barreiras da Presente. Direto Barreiras da Presente, 2231. Time de Oficiente, em torno no noite decimal 95. 95, grato. Oi, Salvador, Charlie de Eco, Ceasa, visual com campo. Charlie de Eco, autorizado o final da 97, reporte na curta final. Reporta na curta, Charlie de Eco. Charlie de Eco, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no site, vento 1-2-0-0 graus, 2-0-0 graus, meia dúzia de nós. Charlie de Eco, ciente, pouso autorizado. A serra, aguarde para decolagem pistão no set do pátio 4. Aguarde. O Charlie já é para o pouso para o pátio? Pátio 5. Pátio 5. boa tarde, papapá Delta, Papa Charlie. Papa Delta, Papa Charlie, este é o controle de Salvador. Está sob contato radar, afastado 625 milhas a oeste de Salvador, desse mantém nível 120. Confirme o pé para a Feira de Santana? Confirmo. Como que já foi passado o horário da rádio, certo? Serra Vento 210 graus com 0,62 nós, reporte fora de sol. Obrigado. Realizador da 10 azul, 699. 6998, ciente, complete aproximação, torre no 8 decimal 9, senhor. Torre no 8 decimal 9, 5, azul 69, 18. Hoje 24, Bravo Serra, Serra, sai com o Pro Nordeste, aguardando transferir seu controle. Pro Nordeste, não se escuta o Bravo Serra, Serra. Segue mantendo a vertical da estrada do coco, Bravo Serra, Serra. Afirmativo, na vertical da estrada do coco. Azul 698, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso, Kenegal no 015. No 015, azul 698. 6998, avistado. Pouso autorizado, pistão no zero, vento 190 graus, 072. Livre pouso na 190, azul 698. Rio 5973, este é o controle de Salvador, sua identificação. Desse mantém nível 050, ajuste no 015, chegada a bomba de ontem.